Yeah, bem-vindo a Minecraft. Meu amigo, na jornada desse game ficará surpreendido. Sinta liberdade para poder criar apenas qualquer coisa que puder imaginar. Modo criativo ou sobrevivência, e uma aventura tem a sua experiência. Nem preciso dizer o que se pode ou não fazer. Faça o que quiser e verá acontecer. Construindo e minerando sem nenhuma trajetória, sem ao menos perceber, vou fazendo minha história. Nesse universo realmente impressionante, explorando cavernas à procura de diamantes, combinando itens, construindo casa, de dia ou de noite fazendo minha jornada. Modificações aumentam a diversidade, fica ainda mais legal com os amigos de verdade. Yeah, Minecraft, é, você conhece. No mundo de blocos faço qualquer criação, onde o único limite é a imaginação. Yeah, Minecraft, é, você conhece. No mundo de blocos faço qualquer criação, onde o único limite é a imaginação. Yeah. Quando cai a noite é preciso ter cuidado, pode aparecer mobs por todo lado, esqueleto, zumbi, aranha ou creeper. Tenha coragem para invocar o Wither, não olhe nos olhos de um Enderman, assim como o Slender te persegue também. Mas o que mais assusta é a lenda desse game, Herobrine, esse aí é diferente. Sua existência é um grande mistério, tudo que se fala pode ou não estar correto. Realmente Minecraft é incomparável, nunca nada semelhante tinha sido criado. Recorde de vendas, grande inspiração, alcançando os da antiga e da nova geração. Vai falar de gráfico, mano, dá um tempo, ninguém nunca reclamou de jogar Super Nintendo. Yeah, Minecraft, é, você conhece. No mundo de blocos faço qualquer criação, onde o único limite é a imaginação. Yeah, Minecraft, é, você conhece. No mundo de blocos faço qualquer criação, onde o único limite é a imaginação. Yeah, Minecraft, Player Taos, tamo junto mais uma vez. Se você curtiu, se inscreve no canal. Toda terça vídeo novo, a parada é semanal. Dá um like e compartilha pra poder continuar. Vocês são minha força, tamo junto, vamos lá. Yeah.